A palestra que você não ouviu, você ouve aqui. Está entrando no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. Hoje vamos apresentar a palestra de Emmanuel Cristiano, realizada no dia 20 de fevereiro de 2010, no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Rua Coronel Gomes Machado, 140, Centro, Niterói. O tema é Presença de Ivone Pereira. Com vocês, a palestra de Emmanuel Cristiano. Que a paz e o amor do Mestre Jesus estejam sempre em nossos corações. A doutrina espírita é uma revelação trazida do mais alto para os seres humanos em jornada de redenção. Todos os que aqui estamos precisamos saudar problemas do passado, corrigindo a nossa personalidade, preparando-nos para um porvir venturoso que somente dependerá do nosso esforço, porque todos estamos sob a misericórdia divina. O mundo sempre lembrou com satisfação das almas vitoriosas. Desde que Alfred Bernard Nobel entregou a sua fortuna para um instituto na Europa, a fim de que ele premiasse as criaturas que se notabilizassem nas mais diversas áreas do saber, o mundo clama e deseja conhecer homens e mulheres que são verdadeiros heróis, verdadeiros gigantes da filosofia, da ética, da ciência. Todavia, os seres humanos parecem esquecer as almas que faliram, os grandes tiranos, os equivocados, os que se perderam, chafurdados no vício, perdidos na inércia, envergonhados pelos erros diversos. Quem de nós seria capaz de distender a destra para recolher um assassino? Quem de nós seria capaz de mergulhar nas sombras dos desesperados e oferecer um novo rumo, um novo ritmo à vida daqueles que já não podem contar sequer consigo mesmos? Entretanto, a doutrina espírita é esta mão divina que chegou para os desesperados, para os esquecidos, para aqueles que a priori não teriam mais razão para viver. Eu quero, nesta hora sagrada e bendita, nesta casa de luz que tem irradiado o mais puro e belo Espiritismo, evocar a presença sublime de nosso Senhor Jesus Cristo e lembrar que Ele veio exatamente para as almas pouco desenvolvidas. Os sãos não precisam de remédio. Há mais alegria no reino dos céus por um pecador que se apresenta renovado do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. A doutrina de Jesus é sobretudo para os caídos. A doutrina do Cristo é sobretudo para aqueles que se querem reerguer. E neste ponto, uma figura se destaca. Uma estrela cintila nos céus daqueles que, dos marnéis, dos charcos, do nadir, alcançaram o zênite da autossuperação. Me refiro à notável e inesquecível Ivone do Amaral Pereira, uma mulher de qualidades, como pudemos observar neste filme homenagem, de qualidades reconhecidamente espíritas. Uma mulher que poderia guardar para si as recordações de uma vida equivocada e amargurada nas vagas do suicídio. Entretanto, verificando que o seu drama pessoal poderia servir de instrução e motivação para aqueles que percorreram as mesmas fileiras. Ela se agiganta, despe-se do seu orgulho que poderia ser considerado bem humano e natural, e apresentando-se tal como se sentia, um espírito em severas expiações, no momento de reabilitação, ela apresenta sua própria existência como um hino de gratidão a Deus, como um título nobiliárquico daqueles que aprenderam que só é possível alcançar a vitória se iniciar o projeto de reabilitação. Disse o poeta: por mais longa seja a caminhada, sempre se começa com o primeiro passo. E essa notável mulher, antes de ser médium propriamente, é a criatura humana que recebeu a ordem do mais alto: volta e reabilita-te, volta e trabalha, volta e dá novo ânimo à doutrina dos espíritos na terra, volta e canta para os desesperados que ainda há possibilidade, volta e com teu exemplo ergue um brado de gratidão a Deus, para que as almas perdidas encontrem na tua vida o lume para se apresentarem diante de Deus com a mente renovada. Ivone do Amaral Pereira, me refiro a esta mulher com certa vergonha moral, porque o nosso mundo machista insiste em lembrar dos grandes homens e as grandes mulheres. Parece que estão esquecidas. Só parece, porque as grandes mulheres permanecem no mundo, sustentando-o muitas vezes sobre os ombros. Uma casa espírita em que não haja o concurso de mulheres dificilmente vencerá, não no aspecto serviçal, mas no aspecto absolutamente humano, intelectual, lúcido, mediúnico. Tenho observado que as mediunidades mais nobres, mais belas, mais educadas estão sob o concurso de espíritos que reencarnaram utilizando-se de corpos femininos. Então, eu quero me lembrar desta mulher, sentindo-me envergonhado, porque nesta atual encarnação não estaria sequer à altura para citar-lhe o nome que dirá homenageá-la. Homenagem que certamente ela dispensaria, mas a recordação da sua vida é para nós um motivo de novo ânimo. Ela nasceu em véspera de Natal, no ano de 1900, como nós a apreendemos neste momento. Com 29 dias de vida, ela passaria pelo seu grande momento mediúnico. Grande momento mediúnico. A literatura espírita é farta ao esclarecer os fenômenos da letargia e da catalepsia. Ainda bebê, ela entra em transe profundo, como que engasgada por um ataque de tosse. Diria a mesma Ivone do Amaral Pereira mais tarde que este episódio já seria uma espécie de expiação, assinalando a sua mediunidade reparadora acerca dos seus equívocos passados numa vida em que ela suicidara-se, provavelmente por afogamento. Nesse ataque de tosse, com 29 dias de existência, ela foi considerada morta, porque entrou neste processo inicialmente patológico de morte aparente. Todos os sinais vitais do corpo diminuem de tal sorte que as pessoas não conseguem ser reconhecidas como vivas. Somente os aparelhos modernos poderiam identificar. Mas naquela época, ela fora envolvida na mortalha. Um caixãozinho branco fora comprado. Uma coroa de flores fora colocada. Flores ornamentadas com espinhos. Flores vivas ornamentavam a sua fronte. E a menina foi colocada inicialmente no bercinho. Mas a sua mãe, de algum modo, sabia que ela não estava morta. Uma família que se reunira para o Natal Cerca de 28 membros estavam aguardando as festividades, já haviam passado por elas, estavam naquela confraternização familiar, e um bebê não deu tempo de criar laços familiares, como ela mesma teve oportunidade de narrar. Então não havia grande preocupação, nem enorme tristeza, pela sua aparentemente morte, pelo seu momento aparente de morte, de extinção da vida biológica. Enquanto todos diziam que ela estava morta, a mãe, como toda mãe, tem capacidades extrafísicas. A mãe dizia: não é possível, minha filha não morreu. Recolheu-se ao quarto, ajoelhou-se, porque a família era católica, e em prece fervorosa clama a Maria de Nazaré. Os espíritas não somos mariólatras, não idolatramos Maria, mas temos profundo respeito e amor pela mãe de Jesus, como Dr. Bezerra de Menezes também possuía. Maria de Nazaré é o símbolo da mulher nobre, desenvolvida, lúcida, da mulher que aceitou renascer no planeta para educar inicialmente aquele que seria o grande instrutor da humanidade. Então os espíritas temos muito carinho, muito apreço. Conversamos com Maria de Nazaré, sem dúvida, nas nossas preces íntimas, mas não temos nenhum ritual, nenhuma idolatria a esse espírito que demonstra, sem sombra de dúvidas, evolução espiritual. Em vez de idolatrarmos aqueles que nos serviram de exemplos, procuramos seguir a sua vida. E Maria deixou um rastro de luz, dizendo como uma mãe devotada deve agir, submetendo-se à vontade divina, mesmo quando o seu coração fora traspassado, a sua alma fora traspassada por uma espada, vendo seu filho sublime justiçado no poste do martírio. Então, a mãe de Ivone do Amaral Pereira dobrou os joelhos, mãos postas junto ao peito em posição de prece, os olhos fixos procurando encontrar os céus rompendo o telhado da casa. E então ela bradou: mãe de misericórdia, mãe de todos nós, tiveste também o filho retirado do teu amor celeste, e naturalmente entendes o meu coração. Se minha filha estiver definitivamente morta, eu entrego aos teus braços, mas algo em mim diz que ela vive. Se de fato ela vive, eu quero dizer que a partir de hoje ela não me pertencerá mais. Eu a entregarei aos teus cuidados, Mãe Santíssima, Mãe de Misericórdia, Mãe da Humanidade. Depois que ela fez esta prece sincera, retornou, e no bercinho passava as mãos na menina, sem saber que estava dando um passe magnético, e ajudando ao espírito a retornar ao pequeno corpinho, porque ela não estava morta efetivamente, ela estava num estado de letargia, patológico, morte aparente. E então, pelos raios magnéticos do amor, o espírito da pequenina Ivone do Amaral Pereira retorna e lança um grito, porque um dos espinhos da coroa de flores que fora colocada na sua fronte a machucara, e com os passes magnéticos da mãe o espírito retornou, a menina lança um grito e as festividades retornaram para casa. A alegria retornou, Ivone do Amaral Pereira estava viva, aquela jovem, a vida estava sinalizando que a existência daquela criatura, daquele ser, seria inabitual. E de fato foi. A infância pobre, o pai que era acostumado a partilhar os seus pertences, a acolher até mesmo os mendigos em sua própria residência, não era muito hábil na arte de multiplicar os valores e os bens familiares. Então, desde as primeiras horas da sua vida, ela passou por privações e recordava-se das suas existências passadas. Ela dizia lembrar-se de um vasto corrimão por onde descia, vestia roupas nobres, podia até ouvir o farfalhar dos falbalás do vestido. E então, quando ela recordava e voltava para a realidade objetiva e comparava sua casa atual, era tomada pela angústia e, em linguagem moderna, pela depressão. Era saudade. Quem de nós não teria saudade de um tempo feliz, de um tempo da fartura? Ela então se recordava de um outro pai que não era o atual. Ela se recordava de uma outra família e os seus guias se lhe apareciam, no dizer dela mesma, muito concretos, porque alguns médiuns, que dizem ser videntes, não possuem a capacidade de enxergar fluidicamente de maneira muito desenvolvida. Então, por vezes, enxergam vultos, luzes ou os espíritos translúcidos. Ela não. Quase podia confundi-los às pessoas encarnadas, porque a sua capacidade de enxergar espiritualmente era, em relação a esses espíritos, tão profunda e tão desenvolvida, que ela poderia conversar com eles como se conversasse com qualquer criatura humana encarnada. Esta mulher recebeu instruções ainda na infância, porque diz poder enxergar os espíritos e com eles conversarem desde os 4 janeiros, desde os 4 anos de idade, dando demonstrações de que para ela a mediunidade foi algo natural. Nunca tive de desenvolver a mediunidade, afirmou oportunamente. E essas faculdades mediúnicas são as melhores, aquelas que surgem espontaneamente, que são instruídas pelos próprios amigos espirituais. Nenhum demérito para os médiuns que educaram com técnica as suas faculdades, mas é que esses companheiros firmaram um compromisso na vida do infinito e honraram essa tarefa até o último suspiro na vida biológica. Dessa feita, Ivone do Amaral Pereira, desde que se descobriu médium na infância, os fenômenos mediúnicos eram tão naturais que para ela foi preciso viver com naturalidade dentro da ética do Evangelho. Uma mulher que possuía poucos amigos, ela mesma disse que não teve oportunidade de frequentar as escolas em nível superior. Muitos companheiros imaginavam que ela fosse professora, mas ela não teve esta oportunidade. Entendia ela que fazia parte das suas necessidades expiatórias ficar fora dos meios acadêmicos, da capacidade cultural, o que não a impediu de, pelo seu próprio esforço, conquistar essas habilidades na área da literatura, porque ela já trazia de existências passadas. É verdade, iríamos aprender depois, que os médiuns na área da literatura, os médiuns verdadeiros que produzem trabalhos de qualidade, necessitam ter no seu perispírito arquivos, existências nesta área. Não estamos falando que tenham de ter sido grandes escritores, mas devem ter se iniciado nesta área em outras existências. E no caso dela, dentre as múltiplas faculdades mediúnicas, possui aquela de desdobramento, em que o espírito abandona momentaneamente ao corpo, estando a ele ligado por laços fluídicos, e é levado pelos imortais a regiões maiores, regiões celestes ou ambientes, onde os dramas que eles narrarão no futuro aconteceram. Então, antes de Ivone psicografar, por exemplo, uma obra, frequentemente os amigos espirituais a levavam, para que ela pudesse ter contato com os personagens que ainda estavam naquele ambiente, com os espíritos que compuseram aquele drama, aquela dificuldade, o problema. E mais tarde, recordando-se das suas viagens astrais, ela então redigia os textos sob o concurso dos bons espíritos. Talvez que muitos de nós estejamos pensando, como eu gostaria de fazer igual. Servir ao Senhor da vida por meio das capacidades mediúnicas, sem dúvida. Isso não é orgulho nem vaidade, é desejo de contribuirmos com a verdade, com amor, com o progresso da humanidade. Todavia, a faculdade mediúnica é compromisso que não suporta, para a vitória do medianeiro, a faculdade mediúnica não suporta nenhum laivo sequer de vaidade, nenhum laivo sequer de arrogância, nenhum laivo sequer de habilidades que não possam ser apresentadas e doadas 100% para os seres humanos. O espírito de Emmanuel, mentor de um dos maiores médiuns que o planeta recebeu, teve oportunidade de instruí-lo dizendo: Chico, a árvore não se alimenta dos próprios frutos. O médium é a árvore. O trabalho que vem através dele deve beneficiar as criaturas humanas. E a dona Ivone do Amaral Pereira, da sua árvore, das suas capacidades, das quais serviram-se muitos espíritos, ela jamais se beneficiou materialmente, mas se engrandeceu espiritualmente, porque este é o desafio dos médiuns. Vejam, o médium pode ser intérprete da maior obra mediúnica já recebida, pode ser médium de efeitos físicos, através do qual se materializem as mais lúcidas entidades, pode ser um médium que tenha habilidades, condições e capacidades de curar vários enfermos, de receitar medicamentos, mas se ele não viver a mensagem que vem através dele, que ele psicografou, que ele instruiu, não cumprirá o seu mistério. Não é pela quantidade de obras que o médium se torna notável, mas é pela vivência daquilo que ele aprendeu. Não é porque o médium seja intérprete desse ou daquele espírito é que ele é destacável espiritualmente. Ele se destaca do comum na medida em que vive intensamente a mensagem da qual é portador. E nesse sentido a Dona Ivone destacou-se. Porque no mundo em que vivemos, nós estamos habituados a fazer política, a falarmos sem dizer, ou dizer sem falarmos, a contentar esse, contentar aquele outro, e não nos posicionarmos. Dona Ivone do Amaral Pereira posicionava-se com todo o vigor da sua alma. Ela adotava, acreditamos, o princípio da lógica. Nada pode ser ao mesmo tempo, sob o mesmo ponto de vista e o mesmo aspecto. De novo, nada pode ser e não ser ao mesmo tempo, sob o mesmo ponto de vista e sob o mesmo aspecto. Traduzindo, ou é ou não é. Não dá para ser mais ou menos. Será que eu sou um pouco médium? Ou é médium ostensivo ou não é médium ostensivo? Eu não posso ser mais ou menos médium. Agora, eu posso ser sensitivo. É aquele que sente, que percebe. Como é que eu sei se a pessoa é médium ou não? Por aquilo que ela produz. Não preciso chamar nenhum vidente. Dizem que quando companheiros dela se aproximavam muito empolgados, Dona Ivone, eu estou vendo os espíritos, ela dizia com naturalidade e firmeza: pare com isso, isso é coisa da sua mente, você não está vendo coisa nenhuma, você é vaidoso. Precisa ter muita autoridade moral e coragem para posicionar-se desta maneira, e é muito útil, porque poucos são aqueles que com essa autoridade e esta habilidade esclarecem os confrades. Muitos de nós levamos em banho-maria no dizer popular. Vamos deixar a pessoa, mais tarde ela desperta, mas quando despertou já fez muito estrago. Então a maioria de nós, não quero julgar todos por mim, que ainda somos vaidosos, que julgamos possuir inteligência que não possuímos, que queremos nos igualar àqueles companheiros que se agigantaram na reforma íntima e no trabalho apresentado junto à humanidade sofredora, muitos desses que ainda trazem a alma coroada pela vaidade, mereceriam uma Ivone do Amaral Pereira. E então, quando nos propomos a falar da presença de Ivone Pereira, nesta breve retrospectiva, queremos exaltar a firmeza e o profundo ou a profunda intimidade desta médium brasileira com as obras da codificação. Nada em Ivone Pereira, nada contraria a revelação dos imortais codificada por Allan Kardec. Médium por excelência, fidelidade espírita a toda prova, pureza doutrinária. Sabe, meus amigos, nós estamos vivendo um período de muitos modismos, em que os grandes clássicos da literatura espírita e os grandes companheiros firmes de antanho, que nos serviram de modelo e ainda nos servem, estes companheiros, esta literatura parece que está adormecida, esquecida. Nós queremos cada vez mais novidades, nós queremos que o plano espiritual nos conte mais coisas, como se fossem novelas globais. E as narrativas são cada vez mais esdrúxulas, cada vez mais empolgantes, cada vez mais sem fundamento. E quando vamos ler estes clássicos, os espíritas da atualidade, exceção dos presentes, só os ausentes, os espíritas da atualidade dizem que é uma literatura rebuscada, que isso tudo pertence ao passado, nós queremos é o futuro, nós precisamos da verdade, e a verdade é o que é, ela é nua e crua. E Dona Ivone do Amaral Pereira sempre pugnou pela verdade absoluta, pelas informações de Kardec. Por que Kardec? Porque esta mania de se referir a Kardec o tempo todo não é uma mania, é uma necessidade, porque o Espiritismo é ciência. E Allan Kardec analisou as informações dos imortais com metodologia científica. O Espiritismo não é uma brincadeira. O Espiritismo não é um sonho, não é uma aventura. O Espiritismo não é, aspas, uma axiologia. Não é o resultado daquilo que algumas pessoas imaginaram que deveria ser a vida após morte. O Espiritismo é uma doutrina, conjunto de princípios que formam base a um sistema filosófico, científico, religioso. Isso é que é uma doutrina. Então, com qual facilidade as pessoas vão interpretando e falando do mundo espiritual sem ter a convicção, a certeza, sem que aquelas informações tenham sido analisadas e passadas pelo crivo da razão? Kardec fez isso. Kardec era um polimata, era um poliglota, era um pedagogo, era um homem de saber, era um homem de ciência, era um homem influenciado pelo positivismo, e o positivismo é a ciência dos fatos. Você acredita que esta cadeira mova-se sozinha? Você pode perguntar isso ao positivista do século XIX. Ele responderá: mostra-me o fato. Eu não acredito em nada. Mostra-me o fato e eu analisarei. A doutrina espírita foi influenciada por esse método de saber, esse método de ciência. Kardec era positivista. A doutrina fundada por Augusto Conte. Então todos os médiuns foram analisados, as informações cotejadas. Por isso Kardec tem a importância para o Espiritismo. Sem Kardec não pode haver Espiritismo. Sem nos referirmos às obras reveladas pelos imortais, as informações dos Espíritos formam uma colcha de retalhos, porque Espírito é gente. E o fenômeno mediúnico tem um quê de automático. Qualquer Espírito que encontrar afinidade fluídica poderá comunicar-se com qualquer médium, e ele narrará as suas impressões do mundo espiritual. Mas recordando-me de Empédocles, o notável filósofo da antiguidade, teve oportunidade de dizer: os sentidos nos enganam. Quando olhamos para o sol, ele nos parece uma bola pequenina, mas é muitas vezes maior que a terra. Mas pela distância que estamos deste astro, dessa estrela, os nossos olhos nos enganam. Será que todo médium que percebeu, que sentiu, todo espírito que falou algo do plano espiritual está com os seus sentidos perfeitos? As suas capacidades perceptivas, a sua habilidade de raciocínio? Então não podemos acreditar em todos os espíritos. É preciso passar as informações por uma análise, e Kardec fez isto para nossa proteção. Então, quando falamos Kardec, não é apenas a repetição de um chavão, é o reconhecimento de um trabalho nobre. Certamente ele fazia parte do conjunto do Espírito Verdade, a parte encarnada, porque ele foi assessorado por Sócrates, por Platão, por Joana d'Arc, por São Luís, Fénelon e uma pléiade de espíritos, Santo Agostinho, e um conjunto de espíritos nobres que, pelas informações que deram, provaram representar a verdade. Vamos para um breve intervalo e logo voltaremos com a sequência da palestra de Emanuel Cristiano, realizada no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, em Niterói. Está no ar. Na Tribuna Espírita. Participe do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro. Seja mais um mantenedor da programação espírita da emissora que reconquistou o quarto lugar de audiência do Rádio AM. Ligue 2478-1400 ou 2461-1400 e grave na secretária eletrônica seu nome e telefone para que possamos realizar o seu cadastro. E você ainda pode fazê-lo no site www.radioriodejaneiro.am.br, acessando os links Emissora e Clube da Fraternidade, ou por e-mail. Rádio Rio de Janeiro, a rádio de todo mundo. A palestra que você não ouviu está no ar. Na Tribuna Espírita. Coordenação e apresentação, Marcelo José. voltamos a apresentar a palestra de Emanuel Cristiano, realizada no dia 20 de fevereiro de 2010, no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, que fica na rua Coronel Gomes Machado, 140, Centro, Niterói. O tema é Presença de Ivone Pereira. Com vocês, a sequência da palestra de Emanuel Cristiano. Então, Ivone do Amaral Pereira, cônscia desta responsabilidade, do seu sagrado mister, com a faculdade mediúnica, não se afastou das obras da codificação. Pelo contrário, exaltou cada obra na medida que estudava os mais variados aspectos, na medida em que apresentava com lucidez as informações nobres por meio da correspondência que efetivava com o Brasil inteiro. Ivone do Amaral Pereira correspondia-se com Kairbar Schüttel, o bandeirante do Espiritismo. Ivone do Amaral Pereira escrevia já usando um pseudônimo para o reformador, enchendo a humanidade de luz. Então, exaltando Kardec em toda parte, uma Ivone do Amaral Pereira que se comunique desconhecendo as obras da codificação não pode ser a Ivone que nós conhecemos e estimamos. Mas é preciso falar da presença de Ivone Pereira. Com muito respeito, quero dizer que na cidade de Campinas, nos nossos grupos mediúnicos, esta querida médium e notável ser humano começou a aproximar-se, trazida por dois espíritos: o espírito de Eurípides Barçanufo e o espírito de Nora. Nas nossas reuniões singelas, observávamos como ela comparecia na mais absoluta discrição, na mais absoluta seriedade e gravidade, como que nos observando. Aquilo nos enchia de uma certa angústia, porque era uma presença nobre que não estaríamos à altura de corresponder moralmente. E então o espírito de Nora esclareceu-me, e mais tarde Eurípides Barçanufo diria a mesma coisa, que Dona Ivone do Amaral Pereira estava inspirando, amparando todos os núcleos e os companheiros ligados à mediunidade, que guardasse ou tivesse a preocupação com a fidelidade espírita. Ela queria enviar páginas aos amigos encarnados, mas precisava, como condição sine qua non, sem a qual não se pode, que os companheiros através dos quais ela iria irradiar o seu pensamento tivesse esta profunda ligação com o estudo e a divulgação das obras de Allan Kardec. E então tivemos a grata satisfação, a emoção e a felicidade inenarrável de podermos receber, inicialmente de maneira pálida, o seu pensamento nas nossas reuniões mediúnicas. Para falarmos desta presença, eu preciso contar episódios importantes da nossa vida, sem que isso seja considerado autobiografia ou exaltação. Não quero usar de um momento sagrado como esse para apresentar a nossa personalidade em detrimento da personalidade desta que estamos biografando, mas é preciso contar. Durante mais de 5 anos, atendemos nas reuniões mediúnicas de desobsessão um espírito que se apresentava como um adversário do Cristo, um ódio terrível que nós não sabíamos o motivo. Ele tinha um ódio para nós gratuito de Jesus. Dizia reconhecer muitos companheiros padres que estavam reencarnados e que fazia parte do seu séquito no passado. E então atacava o nosso grupo. Foram 5 anos de comunicações constantes, hebdomadárias, semanais, nas nossas reuniões. E nos primeiros anos, ele jamais apresentou um desejo de se modificar. No terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano, estávamos exaustos, porque a presença dele era tão perturbadora que quando ele se aproximava do instrumento mediúnico havia um desarranjo físico e energético, ânsia de vômito, desarranjo intestinal, e nós tínhamos de administrar aquele desconforto sem que ninguém percebesse na reunião mediúnica, porque mediunidade é, antes de qualquer coisa, equilíbrio. E nós tínhamos de não apenas lecionar, mas viver. E então terminava a reunião mediúnica, pedíamos licença e procurávamos o toalete para que a organização física pudesse ser recomposta. Não foi uma nem duas vezes. Durante esses 5 anos, o tormento foi avassalador, a ponto de, quando notávamos a presença do Espírito, dizíamos aos guias: hoje não, por favor. Hoje não. E a presença de Eurípides Barçanufo, que muitas vezes o amparava sem que ele percebesse, é que nos enchia de ânimo. E então vinha aquele espírito que contaminava a nossa organização mediúnica e biológica com um ódio que era algo e é algo inenarrável. Após o 5º ano, depois de um diálogo que a professora Terezinha Oliveira, a notável espírita que floresceu em terras campineiras, depois de um notável diálogo que a professora Terezinha Oliveira fez, levando-me às lágrimas, eu médium e ele espírito, chorávamos os dois, ele de um lado e eu de outro. Ele se arrepende e diz: darei uma trégua. Para minha alegria, 5 anos depois, na reunião próxima, por primeira vez, não senti a presença desajustada do espírito. E agradeci a Deus e lembrei-me de Chico Xavier. Se misericórdia, que equilíbrio devem ter os médiuns para atender os desgarrados. Lembrei-me de Ivone do Amaral Pereira, que trabalhou anos a fio com espíritos que se mataram na existência corpórea. E pedi a Deus me ajudasse, porque talvez eu não estivesse à altura para desenvolver o mistério. Meses depois, o espírito volta, acompanhado à distância por Eurípides Barçanufo e de perto pelo espírito de Nora. As sensações não eram tão intensas, mas ainda eram perturbadoras. Ele dizia: estou me reabilitando, mas ainda não esqueço os meus adversários. Eu sei o que devo fazer, mas ainda tenho ódio. Mas eu tenho recebido a visita de alguém, uma senhora que acaricia os meus cabelos, que ouve o meu desabafo, que compreende a minha alma de uma maneira que não sei nem traduzir. As visitas desta mulher, desta senhora, têm sido para mim como o beijo do sol nas trevas da minha existência. E então a professora Terezinha Oliveira disse: você se lembra o nome desta senhora? Ele disse: ela me fala que se chama Ivone. Era notável Ivone do Amaral Pereira, que nos nossos trabalhos amparava esse espírito, que mais tarde soubemos chamar-se Pietro Augustus. Quase 1 ano depois, ele passou a nos ajudar nas reuniões de desobsessão. Os nomes para os quais orávamos, ele trazia as informações. Estava relativamente bem, mas ainda lutando com as suas angústias, porque muitos dos seus adversários ainda o perseguiam. E então, oportunamente, ele disse: vou escrever sobre a minha história e a minha vida. Eu disse: mas não vai mesmo, porque aquele lá é médium do Dr. Bezerra, aquele outro recebe Sheila, aquele Eurípides Barçanufo, e eu vou ser médium de espírito obsessor. O que é que o povo vai dizer? Não vou escrever, e está decidido. Eu tenho uma mediunidade que Kardec não codificou: médiuns caprichosos. E então um dia vi o espírito de Nora e o espírito de Ivone do Amaral Pereira ladeando Pietro Augustus. Dona Ivone do Amaral Pereira aproximou-se. O espírito ajeitou-se ao meu braço como se nós mesmos pegássemos um lápis, e a dona Ivone do Amaral Pereira me olhava, e eu olhava para ela. Eu olhava para o espírito de Nora e dizia: não quero. E Nora dizia: é bom querer. E então o espírito começou a escrever as primeiras páginas. E foi aí que soubemos, especialmente o seu nome, de onde veio, o seu drama e por que ele odiava tanto Cristo. Mas à medida em que ele escrevia, eu tenho de reconhecer que ele é um escritor notável. À medida em que ele escrevia, ele se recordava das cenas e eu captava as imagens da sua mente. À medida em que ele recordava, ele sentia angústia, eu sentia também. Quando pude ver a misericórdia dos bons espíritos, porque a dona Ivone do Amaral Pereira o amparava. Ele tinha momentos de espasmos, de angústia, e muitas vezes eu senti o amor que partia do coração dela para ele, dizia: meu Deus, um pouquinho para mim, porque não sei se vou aguentar. E ela o sustentava de tal forma até que o livro foi concluído. Um dia, na nossa reunião mediúnica no Centro Allan Kardec, eu vi sobre a mesa dois pés femininos, os pés mais lindos que eu já pude ver. E então olhei e perguntei: quem é? O espírito de Nora disse: é a mãe de Pietro Augustus, Constanza Augustus. Eu disse: mas por que que eu só vejo os pés? Meu filho, você só vê os pés porque é a única coisa que a sua autoridade moral permite que vejas. Os pés. Segundo informações do espírito de Nora, Constanza Augustus é um espírito que trabalha nas hostes católicas. Tem um pensamento universal, conhece a doutrina espírita com profundidade, mas as outras religiões precisam também de lideranças, porque onde há o bem, onde há o amor, e ela está trabalhando mais especialmente, segundo informações, junto ao Vaticano e às lideranças do movimento católico, para que haja uma renovação, uma aplicabilidade dos valores e uma renovação social por meio daqueles que adotaram a fé católica por profissão espiritual, por profissão de fé. Então, vi aqueles pés. E à medida que Pietro Augustus escrevia, eu era tomado por uma angústia sem fim. Foram 50 noites sem dormir. 50 noites. E naturalmente, tendo nesta vida o sublime mistério de ser professor, eu leciono para crianças ainda no infantil e chego até a universidade. E às vezes, num dia, começo com as crianças de 5 anos, passo pelo Fundamental 1, pelo Fundamental 2, chego na universidade, mas 50 dias sem dormir. Eu dava para as universitárias as tarefas das criancinhas e dava a tarefa dos universitários para os pequeninos, e houve aquela reclamação porque eu parecia um zumbi, porque não dormia, cansado, exausto, mas não apagava. E então, quando este sofrimento moral chegou a níveis indescritíveis, eu disse: Senhor, eu sou espírita, mas eu quero morrer. Eu não aguento isso. Eu não quero essa tarefa, eu não quero escrever, eu não quero esse espírito perto de mim. Eu estou angustiado, eu quero a morte. Quando Pietro Augustus apareceu-me e disse: você quer a morte? Aquela senhora que me aparece de nome Ivone, que tanto tem me consolado, que tanto tem trabalhado com aqueles que já morreram e que se mataram, diz que não convém. E isso que estás sentindo sou eu. Eu tenho que imprimir esta angústia, este desespero. Eu preciso que sintas tudo o que sou, para que escrevas de maneira a que o leitor sinta também que isto não é literatura barata, que isso não é apenas uma composição literária, que isso é história viva. Por isso eu estou imprimindo o que sou. E se não tiveres coragem, eu pouco poderei fazer. Eu respondi: eu não tenho coragem. Não quero concluir isto. Pare agora. Ele desapareceu cabisbaixo. Aparece-me o espírito de Constanza Augustus, que se eu fosse católico diria Nossa Senhora, porque é uma mulher linda, absolutamente jovial. Apareceu-me, apresentou-se e disse-me: eu vim agradecer-te. Agradecer-te pelos 5 anos que suportaste o meu Pietro. Nós vamos suspender a obra, porque julgamos que tens razão, tens direito, tens livre-arbítrio, mas eu vim agradecer-te, porque o meu Pietro hoje é um outro homem. O meu Pietro hoje é alguém renovado, e ele vai reencarnar, e ele vai frequentar o Centro Espírita Allan Kardec. E nós precisamos que a casa esteja organizada. Nós precisamos que essas informações sejam grafadas, para que ele inicie a sua reabilitação aqui no plano espiritual. Mas compreendemos, encontraremos um outro médium. Será difícil inicialmente, porque é preciso que haja afinidade fluídica para que o transe se processe, mas nós te libertamos. E quero que saibas que terás do meu coração materno uma eterna gratidão. Deus te abençoe, meu filho. Eu olhei para ela e disse: um lápis, por favor. Tomado pela vergonha, concluí a obra, e muitas vezes não foi Pietro Augustus quem compareceu, foi a dona Ivone do Amaral Pereira, e eu não entendia nada. Eles: mas cadê o espírito? Como é que é ela que está escrevendo? Então a obra Memórias e Confissões foi composta a várias mãos, com a presença de Eurípides Barçanufo, com Pietro Augustus, que adentrava a sala mediúnica, amparado pelos espíritos, sentava-se, e eram outras entidades que escreviam. E então a presença de Ivone do Amaral Pereira em algumas obras que vieram por nosso intermédio foi de grande importância. Eu sei que isso pode parecer exaltação da personalidade, eu sei que isso pode parecer um relato banal para atrair a atenção daqueles que nos ouvem e nos assistem. Peço perdão se parece assim, mas é a mais pura verdade da minha alma, a mais pura honestidade. Não sairíamos da nossa terra há mais de 17 anos percorrendo o Brasil e o exterior para inventar mentiras ou para ocupar o tempo de pessoas tão honestas e tão sérias com informações que não sejam verdadeiras. Então, Dona Ivone representa para mim seriedade e, mais do que isso, uma programação espiritual para que algumas obras planejadas por ela possam chegar ao planeta através de vários médiuns que guardem o mesmo compromisso. Na atualidade, Dona Ivone do Amaral Pereira, segundo me contaram os espíritos, permanece trabalhando na defesa da doutrina espírita, na divulgação dos conhecimentos da terceira revelação, insuflando, estimulando aos espíritas para que permaneçam estudando Kardec e defendendo a doutrina que nos ilumina. Bem gostaria de ter mais informações desse espírito nobre e amigo, mas a presença de Dona Ivone em minha vida não é algo contínuo. Não temos laços estreitos, porque estou longe da grandeza espiritual da sua alma. É como se fosse uma caneta, me sinto assim em relação a ela, que possui a tinta, não muito adequada, mas a tinta suficiente que ela necessita para escrever algumas palavras, algumas páginas, porque ela se apresenta absolutamente silenciosa, não faz nenhuma saudação, usa do aparelho mediúnico, quando coloca o ponto final, afasta-se, deixando um clima, uma vibração de amor e de gratidão, sem jamais endereçar-me uma única palavra. Gostaria de privar, de conversar com ela, de pedir as suas instruções, as suas experiências para a mediunidade, que ela pudesse me conduzir, como muitos médiuns certamente, da mesma forma gostariam de pedir, mas para isso é preciso ter mérito, e sei que a presença dela por nosso concurso está muito mais por misericórdia divina, pela necessidade premente. E quando ela encontrar companheiros mais habilitados, certamente já encontrou, a sua presença em minha vida certamente diminuirá. Estou me esforçando para ser digno da presença amiga dela e de outros espíritos nobres que julgarem oportuno utilizar a mediunidade. Meu maior desafio é viver aquilo que os espíritos, por meu intermédio, escrevem. De Ivone do Amaral Pereira, meu desejo era que aquilo que ela produziu por nosso intermédio viesse a público em 30 ou 40 anos, porque os cabelinhos brancos fazem a diferença. Os médiuns novatos, quando se apresentam publicamente, são sempre analisados, criticados, incompreendidos, e é melhor que seja assim, porque a crítica, a perseguição, permite que a gente não saia do caminho, ao passo que a adulação, o elogio, poderão nos perder na vaidade que toda criatura humana possui. Nesses anos variados em que a vida me honrou com a mediunidade, Tenho procurado viver de maneira reta, mas não estou livre dos equívocos. Que este espírito amigo, Ivone do Amaral Pereira, continue abençoando o nosso Brasil com a sua segurança doutrinária, com o seu amor pela verdade e, sobretudo, com a sua presença augusta onde os espíritas se reunirem. Sempre que desejarmos a presença superior e bela das entidades venerandas, teremos de fazer por merecer, oferecendo o mínimo e necessário para que eles estejam conosco. Creio que o estado do Rio de Janeiro deva ser algo muito importante ao coração desta médium, porque foi aqui, neste estado, que ela encontrou a sua reabilitação. E nós todos, os que nos perdemos, os que nos equivocamos, os que não ganhamos nenhum prêmio Nobel, aqueles que ainda estamos chafurdados nos vícios que nos caracterizam dessas vidas de antanho, encontramos nela força, motivação e esperança para continuar. Deus abençoe o Rio de Janeiro. Deus abençoe Ivone do Amaral Pereira. Que ela nunca nos desampare. Querida irmã, onde quer que estiveres, das tuas excelsas conquistas, dos teus olhos de luz, que representam um fanal de esperança a nós outros os perdidos, fica conosco. Lança o teu olhar de amor e misericórdia, porque o movimento espírita está carecendo. Vibre a tua alma, para que as casas espíritas jamais se esqueçam do sublime mistério de representar Kardec e a verdade universal em toda parte. Que o teu nome seja símbolo de amor e de esperança. Que a tua vida nunca se apague e que os teus ensinos sejam registrados em letras de fogo em nossos corações. Que Deus nos abençoe. E onde estiver Ivone Pereira, o nosso brado de gratidão e o nosso beijo de luz. Muito obrigado a todos. Apresentamos a palestra de Emanuel Cristiano, realizada no dia 20 de fevereiro de 2010, no Instituto Espírita Bezerra de Menezes, que fica na Rua Coronel Gomes Machado, 140, Centro, Niterói. O tema foi Presença de Ivone Pereira. A Rádio Rio de Janeiro apresentou, na Tribuna Espírita,